A fé nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Valeu, meu presidente! Quem planta bonança vai colher. Quando a tempestade passar, é de arrepiar. Alô, X9 Paulistana! É hora do show! Vamos lá, gente! Quem canta, os males espanta. Nessa festa, quem não dança, segura a criança. Chegou X9, o chão tremeu. A voz do samba é a voz de Deus. Pode acreditar, é a voz de Deus. Quem canta, quem canta, os males espanta. Nessa festa, quem não dança, segura a criança. Sai na frente que lá vem. Chegou X9, o chão tremeu. A voz do samba é a voz de Deus. Pode acreditar, é a voz de Deus. O dom, o dom da comunicação, a luz da criação. Vambora, gente! Nos concedeu o verbo do Pai. É divinal, é divinal. Na boca do povo, na boca do povo, do arco da velha é meu carnaval. Atire pedra quem quiser. Na China, olho grande não vai entrar. Quem planta, planta bonança vai morrer. Quando a tempestade é de arrepiar, é de arrepiar. Quem não pode com mandinga, não carrega com a tua. Fora fora, vem pra cá, vem pra cá. E não vais recusar. Maria, Maria, vai com as outras. É hora de sambar. A rainha é todo verdade. Ora, ora, pois, vem pra cá, vem pra cá. E não vai recusar. Qual Maria? Maria vai com as outras. É hora de sambar. A rainha mandou liberar. Ora, seu ponto, seu ponto, um ponto. Aumenta um ponto. Pode apostar. Pode apostar. Sou x9ano apaixonado. Eu também sou apaixonado. O bicho vai pegar. Tiro da cartola, o que no bolso não tem. Nem sempre nem o que sempre via é prata, meu bem. Uma durinha só não faz verão. Hoje a zona norte é união. Quem tem boca vai arrumar. A esperança não morrerá. Sente a pulsação. Todos e todos por um. Quem canta, os males espanta. Nessa festa que não dança, segura a criança. Sai da frente que chegou a chegar. O chão tremeu, o chão tremeu. A voz do samba é a voz de Deus. Pode acreditar, é a voz de Deus. Quem canta, quem canta, os males espanta. Nessa festa que não dança, segura a criança. Segura a criança. Chegou a X9, o chão tremeu. O chão tremeu. A luz da criação. Vamos lá, X9 Paulistana. Nos conceder. Alô, tem presidente branco. O verbo muita luz, mar. Muita luz nesse carnaval. É divinal. Alô, dentinho. Na boca do povo. Do arco da velha. Alô, é meu carnaval. Atire pedra quem quiser. Minha na festa no olho grande não vai. Minha porta querida. Quem planta bonança vai colher. É de arrepiar. Quem não pode com mandinga, não carrega pra doar. Fora cores, vem pra cá, vem pra cá. E na paz, é pulsar. Maria, Maria, Maria vai com as outras. É hora, é hora de sambar. É hora de sambar. A rainha repete, liberar. apaixonado. Eu também sou apaixonado pela chifrota. O bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Tiro da cartola. Lembra lá o Alesto, a Marisa de Melo. Somos juntos em carnaval. Nem sempre o que brilha é prata. É prata, meu bem. Uma dorinha só não faz bem. Todas as nossas almas.